com vocês, um Realcast. Para poder ter me aprendido, saxofone! Eu sou o Thiago Moritz e memes vão entrar em extinção. Boa. Quer dizer, vamos lá. Eu sou o Igor Pontes e hashtag Rush. Não! Eu sou o Abreu, da Novas Regras da Internet, e quem estiver escutando aí, entra lá e dá aquele share. Tem que falar, né, mano? Eu sou o Iago Feitosa. Desde aquela época que a gente não grava, já estamos com um bocado de tema atrasado, a gente resolveu hoje falar de humor na internet. Bom, a gente vai catucar todos os cantos da internet pra caçar os memes, os vídeos e todos aqueles ícones engraçados que a gente gostava. E também falar das coisas escrotas que estão acontecendo por aí, tipo essas guerrinhas de memes. E aí, agora a gente tá com duas parcerias lá no Real Hora, que quem é são? A loja. As duas lojas, Gorilones e a Toy Story. A Gorilones, ela, depois de R$120, você ganha frete grátis pra todo o Brasil. E a Toy Story, se você usar o cupom que a gente tá postando aqui, você vai ganhar 12% de desconto. Olha aí, vocês vão poder comprar qualquer bonequinho desses super-heróis, de filmes de sci-fi, de Star Wars, essas coisas todas aí. É. Os Legos aí tal. É, e na Gorilones é mais camiseta, moletons e quadros, até quadros lá tem. Tem umas paradas massas, tem mousepad, essas coisas. Pois vão lá, usem o código, um real a hora, ganhem seu desconto. Pera, a gente tem que falar o código, não tem? Ah, tem. Qual é o código mesmo? Ué, deixa eu abrir aqui a pasta. Ia deixar essa parte. E se você usar o cupom de desconto? Calma. O Thiago vai morrer. Pô, deixa essa parte aí que tá top, hein? Ai, meu Deus. Esse entrando não me deixando nada. O pior anúncio do mundo. E se você usar o cupom de desconto 1,12 real, você ganha 12% de desconto. Nossa, pô, tá difícil, quer que eu fale essa parte pra você? Ô Renato, fala. Se você usar o código 1,12 real, um real 12. 12% de desconto. Vai lá, compre só seu moletom. Canecas, chaveiros, minifiguras, big figuras. Tudo. Exclusivo. Toda loja por 12% de desconto. É exclusivo. 12%! 12%! 12, porra! O gerente ficou louco. 12% de tudo. É 12 mesmo, porra. É, tá saindo da jaula o desconto, caralho. Compra sua caneca, porra. Tudo vai dar desconto, porra. Pô, tem que falar pra eles aumentar pra 13, viu? Vocês podem fazer a piadinha. É mesmo, cara. A gente tem que negociar. É outra história. Ô, Daniel, bora aumentar esse desconto aí, cara. É pro bem do marketing, cara. É? Isso aí vai deixar o negócio muito mais comercial. Especial de memes, bota 13%. Imagina o potencial. Aproveita que tá em alta. Olha aí, faz as camisas aí, ó, do meme. É. Eu quero dar um recadinho aqui também, que é pro nosso desenhista e ilustrador Iago Feitosa, que a gente tá com estampa aí, que era pra ter saído já há uns 2 meses, que até agora não saiu. Eu queria falar que você não vai receber os brindes não, tá ligado, seu filho da puta? Quando eu ver ele, eu aviso ele. Tá bom, dá um recadinho pra ele, um beijo na puta daquele cara. Dá pra gente falar do humor na internet no contexto geral. Vocês entendem o que tá acontecendo? Porque de tempos em tempos o humor na internet começa a mudar. Em 2011, 2010, o que era engraçado era aqueles memes de Trollface e Me Gusta. Rede Comics, né? Aham. E aí de dois anos depois daquilo virou totalmente câncer. Quem tinha camiseta era considerado incluso. Alto. É temporário, tipo, nunca... É, hoje em dia o meme só dura o quê? Um mês no máximo. Depois já fica chato. Menos o do Bambam, tá dando pra caralho. Ficam, É, o Bambam, ele é um exemplo que a gente conseguiu ultrapassar muito tempo, assim, conseguiu ficar muito tempo. É tipo uma síndrome de Estocolmo, cara. O pessoal forçou tanto, mas tanto, que a gente acabou se acostumando. É verdade, é meio forçado mesmo, até que o povo... Tinha um momento que minha timeline era só meme do Bambam, velho. Eu achava muito engraçado, mas de repente eu tava de saco cheio. Então, eu. Cara, qualquer vídeo do. Deixa eu achar aqui um vídeo do Bambam que eu adoro ver. Pera aí. Eu vejo esse vídeo, acho que pelo menos uma vez por dia. Mano, esse canal do South America Memes foi um dos responsáveis pela divulgação do meme Bambam. É, foi. Eles, na verdade, a maioria dos memes atual de sucesso aí é deles. É, alguém deve ter falado pro Bambam que ele poderia fazer dinheiro com isso, e aí ele voltou até a aparecer na televisão e nos canais de YouTube grande. Até no do Cid ele apareceu. Tu viu o vídeo que ele fez, né? O Chroma Cid? Muito bom, cara. Chroma Cid é incrível, velho. Tu viu, né, Thiago? Chroma Cid? Vi sim. O canal Cid, muito bom aquele ali. Eu até pensei em fazer um edit na época, mas eu fiquei com preguiça. O cara, você viu que o do Van Damme deu sucesso, bora fazer o do teu também. That's what she said. Uma dessas discussões sobre esse negócio de meme gringo, meme brasileiro, tinha um cara que falou, os memes daqui são mais originais. Caralho, velho. Os originais daqui são o quê? Inês Brasil? É. Negócio de Power Ranger Rosa. Eita, Giovanna. Nossa. Giovanna, porra. Melhor de todos, qual é JC pega a tampa enviado. Nossa, qual é JC pega a tampa enviado em japonês? Ursa, Cristina ou o tampa enviado? Mano, Drudo. Pra mim esse vídeo nunca perde a graça. É o bicho piruleta também, cara. O bicho piruleta é super original, é todo esse nosso. É não, esse aí do bicho piruleta eu gosto de tipo de meme preto, de todo ano. Uma vez no ano você tem que assistir, velho. Já virou lenda esse meme, cara, já tá imortalizado. Não, o bicho piruleta é muito creepy, ele provavelmente deve comer o bicho piruleta, cara, que tá fazendo vídeo. O que fica falando isso, que são gostosos. Assim, random, por exemplo, vai filhão, cara. Não, vai filhão é massa. Vai filhão, é. Vai filhão, pode, vai. Caramba. Eu não sei qual. Não se faz esse não, mano. Oi? Tô por fora. Eu não sei qual é esse não. Não mentira, conhece o filhão? Porra, pera aí, tipo assim. A gente tem 10 anos, cara. Cara, eu me digo. Cara, se tem uma noção, eu uso vai filhão na minha vida. Esse vídeo é muito foda, mas ele ao contrário dos outros, ele não foi tão forçado assim, porque eu... Não, porque é meio... Foi natural, na verdade. É natural, cara. É tipo aquele vídeo engraçado, tipo aquele... Não tem como forçar esse negócio natural, assim. É, não é uma parada que foi feita pra ser meme. É, exatamente. Ah, eu já tinha visto que sei, cara, que eu não lembrava. Cara... Mas... Eu uso ele na minha vida. Esse hoje ontem mesmo. Aí meu amigo foi descer uma parada que tinha pra poder chegar na festa. Ele tropeçou. Eu mandei bem alto. Vai, filhão! Toda vez que alguém cair, eu vou começar a fazer isso também. Mano, vai, filhão, muito bom. Mano, mas quando começou essa parada de meme, qual foi o primeiro mesmo, primeirão, que a gente começou a usar aqui no Brasil? No Brasil. Não, no Brasil, eu acho que o meme mais antigo são os vídeos que vieram do. Que o pessoal passou da televisão pro YouTube, né? Do Hermes e Renato e o Feira da Fruta. E o Feira da Fruta, ontem eu falava o Feira da Fruta. Cara, o Feira da Fruta é porque sensacional. Porque o Hermes e Renato, ele começou a dublar o filme justamente por causa do Feira da Fruta. Eles se inspiraram no Feira da Fruta pra gravar. Tela Glass. Feira da Fruta é muito bom, cara. Mas também o Feira da Fruta é tão velho, porque ele foi gravado, acho que, anos 80. Ele era passado de mão em mão, numa fita. Caralho. Aí, até que o momento chegou no YouTube e todo mundo conheceu. Caralho, olha o poder disso, velho. Tem até uma entrevista que o Danilo Gentili fez com dois dubladores, né, da Feira da Fruta, que eles falam isso, que... Eles gravaram a fita, emprestaram e depois perderam. Cara, mas dos anos 80 aí, essa redoblagem dos anos 80, velho. Exato. Antigos, os caras são veião, pô. Caralho. São um cabelo branco. Parabéns. Porque isso aqui foi longe, velho. Vou comer a tia do Batman. Quando sai, toda vez agora quando sai nova imagem do Coringa, eles falam a cara, a serenidade do olhar de quem vai comer é a tia do Batman. A tia do Batman. That's what she said. Michael, please. Cara, eu lembro que a palavra meme foi, começou a ser usada com aquela porra de Luiz do Canadá, velho. Ah, tá. Nossa, é verdade, cara. Isso, é verdade, isso pra ir pra TV, né? Porque já foi junto usado com esses Brasil, memes. Né? Foi junto com esses memes. É, no Brasil. Eu lembro que foi a primeira vez que falaram a palavra meme na TV, no jornal Hoje, velho. É, eu também lembro, eu também vi essa reportagem. Eu acho que ninguém nem falava, nem usava esse termo antes. Eu também vi no jornal Hoje, eu lembro. Eu usava esse termo antes, era só a galera mais passava mais tempo na internet, o pessoal que não tinha vida social. Vamos criar timeline agora. bons tempos onde não existia Zap Zap. Vocês estão ligados que tem um site que é o Museu do Meme? Não. Vou caçar aqui pra vocês, vou mostrar aqui. Museu do Meme, velho. Você tá. Essa aí, eu tô zoando, não. Museu do Meme, cara, nem sabia memes, disso. Memes, engajamento político e ação coletiva. Ou por que o vomitaço importa? O quê? Caralho, velho, tem até uma parada científica aqui, meme. Uma abreviação do grego. Mimemar. Mimemar. Nossa, é verdade. É um fenômeno. Esse museu de memes deve ser do YouPix, não. Não sei, alguma coisa do YouPix, provavelmente. Tem uma opçãozinha. UFF. É Collab e UFF. Bota em eventos, vai ver uma, tipo uma timeline de junho de 2012 até agora. Deixa eu ver. Bora com esse. Vários memes. Oh, pera, mas eles, é. Essa timeline tá meio errada, cara. Janeiro de 2013, o La Rede Comics, que são os memes de troféu e essas coisas. 2013 tava acabando essa onda, velho. Ah não, esse aqui é vento. Não, esse aqui não é timeline não, eu errei aqui. Esse aqui é tipo uma. É tipo um evento deles. Tipo umas postagens que eles faziam mesmo, um evento mesmo. Eles realmente faziam eventos dessas bostas. Caralho. Foi? Que foi? É um evento que essa Universidade Federal de. Universidade Federal Fluminense, ó, o Igor da tua terra aí. É não, eu sei. É o. Eles faziam eventos com essas bostas de memes aí. Um segundinho. Inclusive, vou dar uma pesquisada aqui. Não conheço. Achei que fosse um amigo meu, mas. E o último evento. É. Meme Clube Season 6, Episódio 3. Memes LGBTT. Identidade, afetividade e respeito à diversidade. Deve ser só. Que AIDS. Porque... Só AIDS meme de Inês Brasil, Ranger Rosa e Nicole Balls. Cadê? Meu Deus. DeviantArt, 4chan, Papel Pop, Orkut. Vamos, cara, os memes do Orkut são os melhores até hoje. Mano, no final das contas, toda a comunidade engraçada do Orkut virou meme hoje. Verdade. Era cada bizarrice, velho. Cadê o Vão Se Fuder, hein? Cadê o. Qual é a Força Jovem? Força Jovem, que é do Orkut total. Jovem é muito bom. E os caras fizeram a variação, velho, com o do Zack Snyder. Botaram o Zack Snyder no lugar do Força Jovem. Eu, antissocial, caralho, sou conhecido, a gente fala tudo como Força Jovem. Chega garoto do segundo ano do ensino médio que eu nunca fiz de como Força Jovem. E aí, otário. Esse é aquele do. Como é que é? Os quatro filmes de São Paulo tem um nome cultural. O cara bota, cara. Feiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Os caras, porra, São Paulo não é em plural. Claro que é, pô. É o singular de. É o é plural Paulo. De Paulo. É Paulo. Eu vi essa daí. Eu acho que uma grande ferramenta que ajudou nessa. Espalhar os memes pela internet também foi a enciclopédia, né? Sempre eles criavam uma página pra debater algum. Tem um que eu conheci lá, que é aquele. Um tapa na pantera. Não sei se você já viu esse vídeo. Já. Onde dá, é um vídeo da velha falando do vício dela de maconha. Ela tá falando do termo, um tapa na pantera, dizendo que não é drogada, que ela fuma não sei quantos anos, mas não é drogada e tal, não é viciada. É um vídeo muito engraçado. Até hoje tem gente que não conhece o termo. Essa lista que tu passou aí só tem os mais moderninhos. Tem o da senhora, com a senhora. Não, mas tem os mais antigos, se der sendo da. Mas tinha que ter uma linha do tempo mesmo. Eu tô vendo aqui a irmã Zuleide, ela e aquela Gina Indelicada era o que o pessoal mais enorme curtia. Tu tinha aquele pessoal que curtia o Monoface, era o pessoal que curtia a Gina Indelicada. É, menino. É o mesmo público. Foi quando começou a cancerizar, quando percebemos que começou a cancerizar o Mono Facebook. Foi aí mesmo que, tipo, surgiu várias coisas desse tipo. Aquelas páginas de personagem de novela, Indelicada e tal. E hoje em dia. Hoje em dia tudo é não sei o que da depressão, não sei o que, Indelicado, não sei o que, Sincero. Toda depressão. E tem umas páginas que resolvem zoar isso aí, criam o nome Bolado Sincero, Depressão. Por isso que o nome é enorme, com todos os termos. É pra falar porque é escroto, velho. Hoje em dia tu criar um nome. Tu fazer uma parada assim. Já passou o tempo, bora. Quem já criou, criou. Aqui, Deadpool Cristão. Não, esse aí. Deadpool Cristão teve sentido, o do Berserk, o Guts Cristão. Saitama Cristão. Eu conheço o dono do Deadpool Cristão. É boa. Cara, vocês conhecem aquela página Foca da Meia-Noite? Não, você não conhece, não. Cara, Saitama Cristão. Vocês nunca viram aí na E compartilhando um vídeo da Foca tocando saxofone? Já, é já. Uma Foca tocando saxofone. Foca da Meia-Noite. Que tem uma foca tocando no saxofone. O pessoal sempre o mesmo vídeo, só que com uma música diferente. Nossa. Mas eu vi isso, eu já vi. Foda. É tipo a mesma foto do Faustão Sombrio todos os dias. É, só que com a que lá sempre diferente por causa da música. Foi você, não foi? Cara, que riu quando o pastor mandou todo mundo se sentar e eu fiquei em pé. Meu Deus. Tem um meme também muito bom, cara, que passou muito. Que ainda hoje ele é muito usado, ele é usado. É o do. Do Renato Aragão, do Céu Tempão. Ah, é, até hoje, cara, os caras usam isso em vídeo. Eles sempre dão um jeito de inserir ele, eu vou uma foto. Ah, era na época do assunto da tela Glass, cara, que era. Tinha o Pelé dublando aquele filme lá de tiro antigão. Na porrada não tem limites. Você, é Pelé? Você é o Pelé? Você é o Pelé? Você é o Pelé? Não. Que é um meme incrível. Não, é o meme que eu acho mais canto, que eu me lembro assim. Eu acho que é o do Chapolin Sincero. Nossa, velho, cara, já começou câncer, velho. Já começou com plutônio. Que meme canto, porque. Não, ele e o do Willy Wonka, cara. São dois memes inúteis, porque ele não tinha nada a ver, entendeu? Os caras, o que eu vou fazer hoje? Ah, vou fazer essas paradas aqui que não tem nada a ver. E eu vou conseguir um público gigante de gente idiota. E consegui. Tem esse aqui que é uma. É gringo esse meme, que era o jogo. Você só perde o jogo. Se você. No momento que tava jogando, você perdeu. Deixa eu ler as regras aqui. Ah, mas todo mundo conhece essa porra. É outro exemplo do. Acho que essa porra veio do 4chan, não tenho certeza. É. Basta conhecer o jogo pra estar jogando. Sempre que lembrar do jogo, você perde. Sempre que perder, você deve anunciar a derrota. É um jogo. É, isso era muito. E aí, todo fórum que você ia, você botava lá o jogo. E aí, todo mundo tinha que falar que perdeu. Até hoje, nos grupos mais antigos, o pessoal faz isso. Vou fazer isso no Chan antigamente, lá por 2010, por aí. É. Sempre via. Tem um vídeo do Senhor Fale também, cara. Qual? O vídeo do Senhor Fale. Ah! O garoto que processou o YouTube. Sacanagem, cara. O garoto que processou o YouTube. Sacanagem. Os caras pagam, os pais chegam lá, fazer um vídeo pro meu filho, pra o bar mitzvah dele. Aí eles vão lá e fazem um vídeo todo zoado, cara. Sacanagem que o moleque deve cara, falar, eu fico pensando, quem participou da gravação não falou, cara, isso aqui... Muito... Vai ser botado na internet? O que vocês vão fazer com esse vídeo? Vai ser botado só pros amigos? Como é que é? Isso aqui não tá ficando tão bom. O cara zoou um pouco. Eu lembro que depois do Nissin teve um outro judeu que fez o do bar mitzvah dele, mas ele fez já intencionalmente. Aham. Que a mãe dele era mó gatinha, inclusive. Mó gatinha. Mó milf. Já foi uma produção mais séria. É, não, tipo, o... Eu acho que eu não vi. Deixa eu ver se eu acho aqui. O problema, cara, sei lá, velho, agora eu tô pensando aqui em outro meme interessante pra... Você já virou o meme lá do torcedor do América? Não. Ele tá puto com o time. Uhum. Porra, começa a falar, vai embora do América, porra, o que é que esse cara tá fazendo aí? Vai tomar no cu, filho da puta! É um vídeo muito bom. Puto. Torcedor é maluco. Que não sei o que. Ou é doente, ou é maluco. Esse vídeo é muito bom, cara. E o massa dele é porque, tipo, tá os dois, o pai dele e a mãe dele do lado, ouvindo ele xingar. Muito engraçado. Beleza. É maluco. É. O que esse cara tá fazendo aí? Já muito puta! Bom dia. Puta! Puta! Cara, meu Deus. Acabei. Eu ouvi ele falando que puta, acabei de lembrar de um outro vídeo muito bom, que é do professor Gilmar, o Huawei lá do Hermes Renato. Aham. Uhum. Aquele que ele chama o cara pra porrada lá. Eu não aguento 5 minutos de porrada comigo! Eu usava muito. Hermes e Renato era uma fábrica de memes. Incrível, cara. Porque a gente usa muita coisa até hoje, mas eu não vi. Dica excelente. Eles estão colocando todos os vídeos remasterizados no canal no YouTube. É, eu tô vendo. Sim, isso aí, tá muito bom. Verdade, isso eu vi. Eu tô esperando eles botarem a versão remasterizada daquela música lá deles, de Axé. Pirapirapirou. É, pirapirapirou. Cara, muito bom, bicho. Acho que eu vi isso algum tempo atrás no YouTube. Só. Salvador. Ele tirou a camisa. Ele tirou o calção. Cara, depois o Ian coloca a música aí no fundo. Vou passar um vídeo pra ele, vai se cagar de rir, acho que ele não conhece não, o Ian da geração mais nova. That's what she said! Michael, please. Tem um meme também que rolava muito, de vez em quando ele aparece, é aquele Philosopher Raptor, que é o... Ah! O Velociraptor que fica filosofando lá. Sim, teve um tempo aí que tinha essas... O Velociraptor. O que a gente chama aqui de Dino Pensador. Isso. Eu só conheci ele como Philosopher mesmo. É, porque como a gente tava falando no começo, a maioria dos memes legais que apareceram aqui fora. É de fora. E aí ele tem data, ele já chega com data de validade. Tu força ele por uns meses. Porque não, eles são. A maioria deles não morreu lá fora, só morre aqui mesmo. Mas porque. Eu não sei como é lá fora, mas aqui, velho, são dias e dias inteiros de timeline lotada. Até que sempre tem um retardado que continua forçando aquele cara que continua rindo da piada dois dias depois. Tem um meme que eu amo de coração, eu não tô achando mais o Tumblr, porque eu acho que deletaram. É o Sapo Solteiro Sujo. É o Power Bachelor Frog. Aqui tem um link de uma página. Deixa eu ver se eu lembro. Cara, pra você melhor... falar desse tipo de meme, era um tipo de meme muito legal, que é esse dos Dead Vice, né? Que é tipo um bichinho, um personagem no meio e um texto em cima e um texto embaixo. Que tinha do pinguim. O pinguim que acho que era bipolar, uma coisa desse tipo. Tinha do cachorrinho lá. Tinha um monte desse tipo. O do, Isso é de dois. O pinguim não já é usado, ele nunca parou, ele nunca deixou de cair, de ser usado lá fora. Toda vez que eu entro no Mind Gag, eu sempre vejo ele, né? Você já acessaram o Mind Gag, né? Sim, sim. O Mind Gag. Ninguém é um dos maiores sites de meme que tem no mundo. Se quiser roubar um... É, deu, o povo copia tudo. Engraçado que o próprio Ninegag hoje em dia é o que sai, é o que copia. O Ninegag... O Ninegag pega esses memes tudo do 4chan, né? E daí por isso que o povo do 4chan fica odiando o povo do Ninegag. Então o Ninegag pega do 4chan. E daí o povo do Brasil e de outros sites aí pegam do Ninegag. Coisa que eu acho que tem muito zoada, que tem umas páginas aí. Tipo assim, são páginas excelentes, mas fazem muito essa questão de ai, porque agora o meme vai cair na mão de Norman e vai ser nosso, tipo, no bate dá um kawaii. Uhum. O que acontece? Mesmo que a reta do furacão, por conseguir tudo, é muito. Recente com o Fofão. A carreta Furacão já é uma parada que existe, sei lá, desde 2009. Foi por isso. Mas são tipo, o meme da carreta Furacão, por exemplo, não é um meme novo. Aí veio esse negócio do Fofão subir o muro e reviver um meme. Foi. Aí nego trata como se. Ah, agora, sei lá, foi postado numa página da grande difícil que o meme morreu, gente. É um meme de, sei lá, 2009. Essa porra passou no pânico. É verdade mesmo. Não é algo novo, né? Algo tá passando pânico. Em 2014, eu fiz uma edição de um vídeo do Carreta Furacão, que já tinha gente forçando. E daí passou isso, daí agora voltou, né, no ano passado. É tipo então, o meme do... Em 2014 já existia. O meme do Massacre de Colombine. Tinha um tempo que o pessoal também postava muito, aí de repente parou. Aí voltou hoje, não sei porquê, sem motivo nenhum. É, só que antes no Brasil não era tão conhecido, agora ele voltou bem no Brasil. Qual? Brasileiro assim, não via. Colombine. Combine. Cara, você tá mesmo. Excelente. Parece... Eu gosto também. Eu não... Pode falar. Eu não sei se vocês gostam também desses memes contemplativos, tipo Neymar encontrado. Pera, teu microfone falhou de novo. Eu só escutei o Neymar. Não sei se vocês gostam desses memes incríveis, contemplativos, tipo Neymar encontrado morto após tentar chupar o próprio. Pra mim, eu sou pra sumo de memes, entendeu? Tipo, o Fofão sabe o muro e vê. Eu sei de um que é muito bom desse tipo, só que se eu falar aqui ninguém vai conhecer, então depois eu posto no grupo e vocês veem. Qual? Né? Não, fala. Que é do... Fala aí. É Jesus caçando LSD no fundo do mar. Tem também o... LSD no... Esse eu não vi. É. Manda aí. Caralho, velho, tem um meme blasfemo, eu não conheço, alguma coisa está errada. Isso me lembra do. E daí, de outro... se vocês verem o canal desse cara, tem muito vídeo. Outro cara, meme antigo sobre Jesus. Que é o da árvore. O Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Hoje somos nós. Antigar. Eu adoro. That's what she said! Michael, tem 8 anos já que esse vídeo foi postado, mas esse vídeo nunca deixa de ser ruim, é o Fabulous Secret Powers, que é o do He-Man. É a música do WhatsApp porra, do... Como é que é o nome da banda? Do... Ah, do He-Man, que esse vídeo é bom, cara. Cara, esse vídeo é incrível. Ele é YouTube, cara. Eu acho que ele é pré-YouTube. Eu lembro de ter visto ele antes do YouTube. Pô, só cara... no YouTube ele já tem 8 anos. Isso porque eu peguei o do vídeo original, dos caras que fizeram. E ano passado. Acho que ano passado, retrasado, fizeram a versão live action disso aí. Fizeram, eu me lembro. Tem um live action também, cara. Que é um incrível. Muito bom, bicho. Fala em He-Man, tinha uns conselhos do He-Man também, né? Pô, teve uma época que eu achava muito engraçado isso, mas depois ficou repetitivo. É, depois fica repetitivo. É a mesma coisa aquele conselhos do MacGyver que tinha no Twitter. Nossa, cara, conselhos do MacGyver era muito bom. Era genial também. Os Fábio... conselhos do Dolinho. Oi? O do Dolinho. Eu acho massa os conselhos do Dolinho. Conselhos do Dolinho são incríveis. O do Dolinho é que começou a... Ele já tem uma cara de cracudo. Ele já tem uma cara de que vai falar assim pra você, mate seus pais. Entendeu? Você olha pra cara do aquela cara vidrada dele, você já acha que ele vai mandar você matar o... Por falar em Dolinho, vocês conheceram o Barriguinha Mole? Cara, o Barriguinha Mole, meu Deus. Não tô lembrado. Tô ligado, né? Aham. Uhum. Qual é esse? Bota aqui, ó, manda aqui. Barriguinha Mole. Ele é tipo o Dolinho, só que de uma marca de leite. Ele é um... Caralho! Cara, que porra é essa, pô? Ele é um Dolinho com menos orçamento. Com menos orçamento ainda. Ainda. Ele olha, é tipo isso. Ele é tipo o Zé Gotinha da Ku Klux Klan. Olha isso. Nossa. Caralho. A criança assistindo isso nunca mais vai dormir, velho. Na moral. Isso é um demônio, velho. Você quer fazer seus filhos te obedecerem? Bota ele pra assistir esse vídeo e fale que o Barriguinha Mole vai te pegar à noite. Exatamente, vai te caçar. Ô, sua criança, filha da puta, tá, ou tu me obedece, eu vou botar isso aqui no teu quarto e te trancar. Aqui, agora tem outro. Isso é muito bom. Eu lembrei muito no estalo aqui, porque apareceu uma parada pra Street Fighter. E eu lembrei. Aquele do tema do Gaio combina com todo mundo. Não sei se vocês já chegaram a... Vocês lembram disso? Eu lembro. Caralho, é velho! Por que a sociedade de memes da internet não gosta da Inês Brasil? Não é a sociedade, é só... É metade, na verdade, né? Porque... A galera, o público hétero e feminino gosta dela. O hétero não, homossexual e feminino. Não, homossexual e feminino. Não, eu falo isso porque eu tenho muitos amigos desse público aí que vivem compartilhando nos grupos do WhatsApp e tal. Tem um público da. Hétero não, aliás, homossexual e feminino que adoram o meme da Inês Brasil. Sim, mas eu já falei sobre a Inês Brasil, eu vou falar de novo. A Inês Brasil é igual aquela Tula Luana, não sei se vocês estão ligados. Tula Luana é muito bom, cara. Eu vou explicar porque é tanto a Tula Luana quanto a Inês Brasil são uma bosta. Porque... Não sei quem é a Tula Luana. Não queira saber. Isso é você pegar uma pessoa que não tem uma estrutura psicológica normal, transformar ela numa pessoa... Famosa, você. Uma referência, uma referência. Ela já é doida e ainda é vitimista pra caralho, né? Oi? Ela é doida e vitimista. Não, a Tula Luana é. Mas o que eu tô querendo dizer, o caso da Inês Brasil é você pegar uma pessoa que. Ah, tá. Tipo. Condição psicológica pra lidar com qualquer tipo de autoexposição. Porque aí, por exemplo, Inês Brasil, ela acredita que ela é famosa de verdade, mas ela é uma piada. Entendeu? Você pega uma pessoa que não tem uma capacidade de discernir, de estou sendo. O fato de eu ser famoso é porque estão me sacaneando, entendeu? E é isso que eu vejo muito errado no meme da Inês Brasil, no meme da Luana, de qualquer outra pessoa que é famosa por causa disso. Porque a pessoa não tá. Achando ela famosa porque ela é talentosa, porque ela tem alguma outra coisa, é porque é o bizarro, é você dar papel a gente de uma forma. Ô, Igor, não é saudável. Nesse caso aí, eu acho que o Bambam se encaixa também, então, né? Porque o Bambam ele só tá gritando feito maluco e todo mundo acha legal, entendeu? Não, mas o Bambam, a gente não tá, tipo, defendendo cegamente, igual, por exemplo, a Inês Brasil é defendida como. A Inês Brasil lacra, a Inês Brasil samba, ela é maravilhosa. Não, a gente sempre tratou o meme do Kleber Bambam como uma piada. A gente nunca chegou, pelo menos, Sabe como tu percebe a diferença disso? Se alguém posta que o meme do Kleber Bambam é uma coisa forçada, o que tu faz? Você concorda ou ignora? Se um cara da Nesse Brasil vê alguém falando que ela não tem graça, ela vai falar todas aquelas gírias de Nesse Brasil. Nesse Brasil tomba, mona. Joga essa marimba. Segura essa marimba, vai ter que aceitar. Isso é verdade, porque eu já proibi essas duas coisas nas novas regras, e quando foi proibido em Nesse Brasil, teve bastante coisa desse tipo, preconceituoso, não sei o quê. Pô, ela é um símbolo, ela é lacradora. A vez que eu postei. A vez que eu postei uma tirinha num real dizendo. Teve uma página do post-it do dia. Post-it do dia a dia. Falou assim: nós ganhamos a guerra dos memes porque nós temos a Inês Brasil. Aí eu botei uma foto de um bonequinho da bandeira de Portugal, aí com a coroa em cima. Portugal, você venceu essa guerra. Mano, choveu de gente da Inês Brasil falando: vocês não podem ofender a Inês Brasil. Caralho, como assim eu estou ofendendo a Inês Brasil, velho? Eles que ofendem Inês Brasil. Eles se sentem ofendidos com qualquer bosta que a gente fala. E a gente nem tá ofendendo de verdade. É que, na verdade, eles ficam forçando Inês Brasil, só que todo mundo como se fosse... ficam zoando, tipo, da situação dela, né? Mas querem criar ela como um símbolo, como não sei o quê. Sendo que, na verdade, tá todo mundo zoando porque ela é doida, né? Ela tem algum problema, sei lá. Ela tem um problema. Ridicularizando ela. Quando você vê um vídeo dela, quando ela vai pra televisão, você vê essa pessoa não é normal, velho. E você tá dando corda pra esse tipo de coisa. Ela já surgiu como uma pessoa desequilibrada, de posto, entendeu? Desequilibrado. E as pessoas dão visão a isso. Porra, ela foi presa, vocês estão ligados, né? Ela foi pro aeroporto. Sim, eu até passei novas regras. Até foi até por causa disso. Porque ela se acha a fodona, a internet star. Ela acha que a internet vai... Ela é que nem o... O Reptile acha que a internet vai proteger ela das merdas que ela vai fazer. Não é bem assim. Nem isso, cara. Ela simplesmente acha que ela é famosa por causa disso, por causa da questão da internet. E ela quis afrontar um policial federal. Ela mostrou os peitos do policial federal. Entendeu? Esse que é o problema de você dar voz, você dar vazão a memes como Inês Brasil. Eu não ligo da pessoa falar Inês Brasil. Tanto que, porra, tem festa que eu vou, às vezes toco Inês Brasil, meus amigos gostam, eu danço junto com eles, eu não cruzo os braços e fico, caralho, que merda. Não tô querendo agredir a Inês Brasil, o que eu tô querendo dizer é pra pessoa repensar a forma como esse meme surgiu e como ele é usado, entendeu? Porque a mulher, ela tem claramente algum problema, ela tem uma vida conturbada, minha amiga já me contou sobre a história dela. Que ela se prostituiu uma época, que ela era casada com um cara na Alemanha, ela se envolveu com droga, etc, etc. Então, não é uma pessoa psicologicamente equilibrada. Você pode ver isso em qualquer coisa. O vídeo dela de divulgação do Big Brother mostra isso. Então, você dá pra uma pessoa mentalmente desequilibrada o poder de se sentir importante, se sentir famoso, só vai dar merda, cara. Entendeu? É a mesma coisa que você chegar pro assassino de Alagoinhas e tipo, nossa, você é um maluco, eu vou te fazer famoso por piada. Não que a Inês Brasil seja um assassino, mas é só um exemplo de pessoa com problemas psicológicos. Cara, sabe o que tu me lembra agora? Oi. Falando isso aí, da galera que idolatra o Bolsonaro, transformaram ele no meme. Sim, É bem parecido isso aí. Tipo, ficam lá... Que isso aí é até também outro rolê que acho que se a gente começar a falar. Pois é, a gente não vai falar isso aqui hoje, senão vai dar porque, um. Porque a diferença é porque a Inês Brasil. A gente pode usar o termo inocente ou não? Eu acho que não sei. Inocência ou sei lá, cara. Não é a mesma coisa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma coisa já mais. Como é que se diz? Pensada. Arquitetado. Isso, exatamente. Estratégia. Então acho que não entra não, até a Inês Brasil, cara, é aquele negócio, é a piada indo além do que deveria ser, entendeu? Porque tanto a Inês Brasil quanto a Trulona. A Trulona acho que até hoje ela faz vídeo, a mulher, tipo, parou de fazer qualquer coisa, acho que ela tem um monte de doença, não sei o que, faz esses vídeos. Cara, os vídeos da Trulona são uma merda, só que o pessoal acha engraçado ver a gorda. O site da Tuluana é web diva Tuluana, ela se acha, né? Entendeu? Ela se acha a web diva. Porque por culpa as pessoas botam isso na cabeça da pessoa. Existe aquele... É, o negócio da Inês é bem parecido mesmo. É, não. É aquele negócio do bater palma pra maluco dançar. O que você tá fazendo é alimentar uma pessoa. E foi engraçado durante um tempo. Mas não. A internet pega isso e ela faz a pessoa acreditar que a pessoa é famosa. Que a pessoa é importante. Entendeu? Eu não ligo da pessoa achar divertido Inês Brasil, falar que make love, dane-se. Mas a questão é você forçar isso e botar a pessoa numa situação. Para pensar, cara. A mulher não era ninguém. Ela tem claramente seus pequenos distúrbios ou alguma coisa que tem na cabeça dela. E do nada ela fica, entre aspas, famosa. Entendeu? Uma web celebrity. E não é nem essa questão de a celebridade de internet. A questão é que você vai se dar qualquer espaço além do que essa pessoa deveria ter. Porque a Inês Brasil é o que eu tô falando. É uma pessoa que não tem estrutura psicológica pra lidar com esse tipo de coisa. Se eu não me engano, ela foi num tal de Telegrama legal que teve também do Gugu. Caralho, eu não vi. Ela participou, sim. Eu tô ligado. Então, tipo, e ela tava completamente descontrolada. Por quê? Porque é uma pessoa mentalmente problemática. Eu não tô querendo diminuir Inês Brasil nem nada, mas ela não tem. É a mesma coisa que você pegar um mendigo maluco e você colocar ele como o blusão. O blusão. Sabe? É a mesma coisa. É você dar holofote, é você dar visão a uma coisa que você não deveria estar dando visão. Porque, porra, ok, as pessoas podem achar Inês Brasil engraçada, mas você não acha engraçada porque a Inês Brasil é divertida, a Inês Brasil tem uma sacada de humor que, meu Deus do céu, não, você ri do ridículo do que é Inês Brasil. É, você ri do jeito dela, não é ela contando piada. Oi? É ela sendo ela, então. É ela sendo ela não tá fazendo um personagem. Você tá rindo é de uma pessoa que, infelizmente, não tem humor nem nada, mas que ela tem algum problema. Não sei qual é o problema dela, talvez. De vida, de alguma coisa que ela tem, mas ela deve ter algum problema psicológico. E a forma como ela fala, você consegue ver isso, entendeu? Você vê qualquer vídeo dela, ela não fala coisa. Cara. É verdade. Vocês falaram aí do comportamento natural dela. Oi? Eu vejo muita gente. Essa parada aí que vocês falaram, do comportamento natural, de que ela não faz um personagem e tal. É. Por mais que tu fale isso, que tu use isso como um argumento, né? É o mesmo argumento que as pessoas usam para defender ela, tipo, que se ela sofreu demais. Ela ser natural, ela merece a atenção, entendeu? Tipo, é uma discussão que tu vai. Se tu for conversar com esse pessoal que é fã dela. Esse só vai dar força pra eles. Mas continua. É, exemplo, porque eu vou falar que Inês Brasil, ela é verdadeira. Tudo que ela faz é algo dela. Mas, gente, pelo amor de Deus. Ela, tipo, tu tá rindo de uma parada. É a mesma coisa de tu ter aquele teu amigo que tem alguma doença mental. E ele tá fazendo uma coisa engraçada, mas ele não tá tentando ser engraçado. Ele tá tentando se comunicar e pra nós é engraçado. Tu tá rindo disso aí. Tinha uma parada que, sei lá, cara, eu acho errado. Não, é muito errado, cara. É, galera, teria a problematização indo longe demais? Estamos aqui problematizando o meme da Inês Brasil, mas eu concordo totalmente. Eu já tinha pensado nisso, de verdade. Alguém tinha que falar isso, pô. Ninguém não, fala dele. Na verdade, já teve umas feministas mesmo, né? SJW e tal. Que falaram isso um tempo atrás e todo mundo ficou contra ela. Eu acho que era uma mulher, sei lá, nisso, né? Porque não pode falar, porque ela é um símbolo e tal. Só que o povo não tá parando pra pensar, tipo, pra pensar, né, sobre o negócio. Vamos dar risada, ela é nosso eu digo, símbolo ela, e ela, tal ela, coisa e tal coisa. Não é a mesma coisa, não é a parada de ser hétero e ser homossexual. Não é porque o Bambam é Inês Brasil dos héteros. Se o Bambam resolve hoje fazer um canal do YouTube... Vai dar um boom desgraçado porque ele tá na alta. Mas com o tempo, cara, não vai não ser dá. Engraçado, ele Contanto não vai trazer. Na época de Monstros começou todo mundo bombando, adorando a parada, porque era o meme do Léo Stronda ter ficado monstro. É. E morreu, cara, você morreu não vê hoje em dia. Hoje em dia voltaram ele por causa do Bambam. É, exatamente. Fazer essa parada que tá tendo no Pânico aí. E tipo, é como eu falei, cara, a maioria desses memes tem data de validade, data pra perder a graça de tanto que forçam. Tem uns que continuam. E aquele cara do Super Treta, eu acho engraçado até hoje. Mas por quê? Ninguém fica postando ele 24 horas por dia. Ah, é o Super Estou sentindo. É o Super Lesk. Eu estou sentindo uma treta. Mano, eu acho sensacional esse cara. É muito bom, mas esse meme, Thiago, é uma parada que é uma criança, entendeu? Fazendo um vídeo. É um meme natural, não é uma coisa forçada, entendeu? Pois é, naquela época nem tinha famoso de YouTube praticamente, velho. É isso que ele quer dizer, pô. Tipo assim, o moleque não voltou e criou o canal dele. Tipo, quando é que pois ele é, falou, cara. Ele funciona. Se ele tivesse continuado, teria ficado a merda. É, a gente nunca vai saber o que é, porque esse cara, sei lá, cara, ele foi viver a vida dele. Tipo assim, ele parou na hora certa, entendeu? Ele fez 3 vídeos ou 2, sei lá. E aí, ok, cara, você foi um fenômeno na internet e fica por isso mesmo. Sim. Um exemplo disso é aquele cara do Confissões de um Emo. Eu ia falar dele agora, o Guilherme Zeira. Porque ele começou muito engraçado, mas de repente começou a perder aquela parada. Ele começou a ir pra TV e aí, sei lá, cara, forçou-se tanto ele que de repente descobriu-se que ele não é tão engraçado assim. Que ele fez ele não é tão engraçado. Eu vi uma entrevista dele com o Jovem Nerd naquele Nerdcast antigão. Na época. Tipo, ele é um pessoal. Ele tenta forçar as piadinhas nada a ver, que eu fico com um pouco até de vergonha. Tipo, agora a internet tá finíssima no Real Hora e eu tô vendo isso. Ele é tipo a Kéfera. Você já viu a entrevista da Kéfera do. No 8 Minutos com o Rafinha Bastos? Não, não vi. Não. Mano, é um exercício de paciência. Ah, velho. A Kéfera é um meme? A Kéfera é um meme de muito mau gosto, inclusive. Ela é, porque tem o cash forte. Nossa, é um meme. Pô, falando em Kéfera, vocês estão ligados na treta do cachorro, né? Que ela deixou o cachorro morrer e agora tá culpando o carinho. Ah, a Kéfera tá sempre envolvida na treta. Ele morreu mesmo? Aquele cachorro do vídeo que ela quis morreu. Pagar pra ela. Morreu mesmo. Caraca, bicho, não acredito não. E aí mostraram um vídeo dela segurando o cachorro e ela sacudindo. Aí os caras falaram, velho, eu acho que o cachorro foi pra um lugar melhor, longe dela. Não, eu vou falar aqui rapidinho o que aconteceu. Foi que ela pegou o cachorro no canil esses dias, né? Uhum. Só que tava muito frio e a mulher do canil falou, não leva o cachorro porque esse cachorro não pode tomar frio, né? Sim, eu vi essa história. Não, vou levar, daí tá. Ela pegou e levou o cachorro tava bem, até o... Já tem post até do veterinário que cuidou desses cachorros, tá ligado? Porque é um canil respeitado e tal, não é de qualquer lugar. E daí ela levou, e coincidentemente, uns dias depois o cachorro tava com gripe, sei lá, e daí depois virou uma pneumonia e o cachorro morreu. Mas na verdade, a mulher que vendeu o cachorro, né, tá falando que foi por causa disso. Inclusive, eu fiz um post sobre isso nas Novas Regras hoje, na página. E daí tá tendo uma guerra aí, tipo, gente falando que a culpa é da Kéfera, ou que a culpa é da dona do canil e tal. Sendo que eu imagino que seja da Kéfera, se for como a mulher falou, né? Porque ela tirou o cachorro lá com 3 graus, que tava de frio, e o cachorro sem estar preparado, sem estar com roupa, nada, né? E era novinho, tinha, sei lá, 2 meses. É, que horror filhote, velho. E o agravante já tem uma experiência de morando com a Kéfera, que já devia ser uma tortura grande pro cachorro. Imagina o terror psicológico que ela fazia com ele. Mas se você parar pra ver esse vídeo do outro dela com o Rafinha Baixo, que é ela fazendo um personagem muito chato. Ela cresceu que ela é nos vídeos numa entrevista, entendeu? Ah, não, velho. Tipo, eu já vi, não que seja, obviamente, o tipo de conteúdo, mas eu vi vídeo dela tipo... antigo, tipo, de quando ela era, ela não era famosa, ela era gordinha e tal. E ela era uma pessoa muito diferente de agora, né, cara? Dá pra ver que mudou bastante, então... Sei lá. Mas é normal isso aí também, né? É, mas é normal também, né? Ela é mó famosa e tem que meter o pau mesmo. Não só por isso, né? Não, tá certo, ela tá ganhando uma grana do caralho, mano. Ela tem que aproveitar mesmo. Tem que forçar qualquer coisa que puder dar mais dinheiro pra ela, né? Mas é esquisito. Ah, mano, sei lá, eu acho que... Oi, salve. Não, deixa eu falar então, rapidão aqui. Falou essa parada aí da Kefra mudar de comportamento, né? Dependendo de onde ela tá. Eu lembrei agora do Felipe Neto, né? Que quando ele fala alguma merda, ele acaba dizendo, não, é o personagem e tal. Sendo que ele age do mesmo jeito no vídeo dele e nas entrevistas que ele faz. É, onde pois ele é. Fala, não faz sentido. É, tem isso também. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. E aí, eu acho engraçado que o Felipe Neto, ele sempre foi um cara quebrador de paradigmas. O negócio é que ele sempre foi escroto, na verdade. E hoje em dia... Sempre foi. A internet, quando ela descobre uma coisa, ela vai martelar até tu não aguentar mais. E aí, quando pega um tweet do Felipe Neto falando aquelas bostas, ele fala, ah, cara, mas naquela época eu era diferente, eu já fui homofóbico, já fui machista... O famoso desconstruidão. Mas eu lembro que naquela época o Felipe Neto já fez vídeo falando de machismo, já fez vídeo falando de homofobia. E as datas do Twitter batem com essa época, Felipe Neto. Como é que é? Ah, mas o fato é que ele quer estar no assunto da roda, né, cara? Agora você tem que ser desconstruidão, senão o povo cai em cima de você e tal. Então ele tá tentando ganhar espaço aí. Pra mim o melhor tweet do Felipe Neto é aquele do... Ah! Estourando janelas. É, vou ter que fazer minha performance de Felipe Neto aqui. Pô, cara, eu tava em casa, aí os evangélicos lá botaram o telefone, botaram o som no último volume, porra, Crepúsculo. Aí eu fui, peguei, botei um link. Mano, porra. No último volume, porra, Crepúsculo, olha o Zé Capricho. Esse foi Crepúsculo. Crepúsculo. Porra, Crepúsculo, velho, caralho. Porra, vírgula, palavrão. corte. Ai, meu Deus.